Um feliz sábado a todos. É um prazer, um privilégio estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho desse tema maravilhoso que é o tema da missão a qual Deus nos chama. Deus chama a todos para a salvação e Deus chama a todos para a missão. Claro que uns de uma forma, outros de outra. Mas todos aqueles chamados para a salvação estão incluídos na ordem de caminhar e indo pelo mundo fazendo discípulos que sigam não a nós, mas a Cristo. E eu estava pensando um pouquinho sobre o que eu ia compartilhar com vocês. Mas hoje eu queria trazer uma coisa um pouco diferente para vocês. Eu estava abrindo a minha Bíblia e abri a Bíblia no livro de Atos. Tem muita coisa sobre missão ali, uma igreja linda, vibrante, que trabalhava pesado e que tinha frutos maravilhosos ali. A igreja de Atos era uma igreja muito abençoada e valeria muito a pena pensar em algumas coisas em termos de missão. Mas também nós teríamos vários outros documentos do Novo Testamento, especialmente, que poderiam servir para essa reflexão. Mas eu estava folheando a Bíblia, folheando, e fui parar no Velho Testamento. Aí eu pensei assim, será que tem no Velho Testamento alguma coisa sobre missão? Eu pensei no chamado de Isaías, né? Vocês bem conhecem. Eis-me aqui, envia-me a mim. Coisa interessante sobre missão, a disponibilidade. A gente está pronto para onde for, para onde quer que for. Agora, eu estava passeando, e vocês sabem que o livro dos Salmos é um livro grande, né? Tem um montão de Salmos. E eu pensei assim, será que eu consigo encontrar alguma coisa sobre missão no livro dos Salmos? E eu comecei a dar uma olhadinha nos Salmos, em vários Salmos, e eu montei aqui a minha meditação que chama Perspectivas Missiológicas no livro dos Salmos. Perspectivas missiológicas, ou seja, que se relacionam com a missão. Eu gostaria que aqueles que pudessem e desejassem acompanhar na Bíblia, pudessem abrir a Bíblia no Salmo 1, primeiro Salmo da Bíblia. Vocês sabem que o livro dos Salmos é o maior livro da Bíblia? 150 salmos ali no centro, no coração da Bíblia, que são os louvores a Deus, que são as expressões de gratidão a Deus pela sua misericórdia, pelo seu amor. E nós vamos pensar um pouquinho em vários salmos. Nós vamos passar aí uma visão geral, algumas questões missiológicas no livro dos Salmos e vamos ler então o Salmo 1. Vocês bem conhecem esse texto. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Alguém conseguiu ver alguma coisa sobre missão nesse texto? Alguém pode pensar, né? O pastor tá meio maluco. Mas eu pensei no seguinte, a missão começa com uma pessoa. Bem-aventurado o homem. É você. É você mulher também, não se sinta excluída, tá? É você ser humano. Começa com você, porque se não começar com você, não tem sentido. E a Bíblia coloca que bem-aventurada a pessoa que, de alguma forma, se afasta do mal. Seria redundância dizer que o mal não é bom? Alguns poderiam pensar que sim. Mas por que a gente vive tanto mal? Fala tanto mal, pensa tanto mal, faz tanto mal? Existe uma corrupção na natureza humana que torna pertinente esse tipo de colocação. Não faça o mal. Começa com você. E agora, tudo bem, não faça o mal, mas então faz o quê? A Bíblia diz assim, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O primeiro passo para a missão, o primeiro passo para você ser chamado para a missão, é você estar envolvido com as coisas de Deus de dia e de noite. Meditando na sua lei, preenchendo o seu coração com aquilo que vem de Deus, para que você possa estar como Isaías disponível e dizer para ele, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós precisamos entender isso. E o Salmo 1, ele diz assim, que o justo ele é como uma árvore plantada junto às águas, que dá o seu fruto no devido tempo. Está aqui uma ilustração comum em termos de missão. E eu pensei em duas questões aqui. O justo, comparado a esta árvore, ele dá fruto no devido tempo. Ou seja, no se relacionar com a palavra de Deus, meditando na sua lei dia e noite, ele amadurece. Ele chega um momento de amadurecer para poder dar fruto. Então, primeiro é essa experiência pessoal de então estabelecer realmente o que eu creio. O que eu creio que Deus é, o que eu creio que Deus quer. E agora, como resposta, é que eu posso partir para a missão. E a promessa é que no devido tempo dará fruto. Você colherá decisões de pessoas que por causa do teu trabalho estarão no céu. Não é porque você as salvou. Só existe um Salvador e ele é Cristo. Mas Deus te usou para levar esse Cristo que é o Salvador, o único, para as pessoas na Malásia. Mas será que é só na Malásia que tem gente precisando de salvação? Será que aqui em Campinas não tem um montão de gente se perdendo por causa do caminho dos pecadores, se assentando na roda dos escarnecedores e etc? Com certeza tem. E nós podemos ser uma influência, um cheiro de vida para a vida, como diz a palavra de Deus. Esses frutos chegarão no devido tempo. Nós não precisamos apressar, mas nós precisamos o quê? Nos desenvolver na nossa comunhão, no nosso conhecimento. E então Deus nos chamará, nós estaremos prontos, iremos ao mundo e daremos fruto. Agora é interessante que o Salmo fala também da experiência dos ímpios. Os ímpios são como palha que o vento logo dispersa. Existem muitas coisas que vão tirar o foco da missão da igreja. Os problemas internos, ou o fato de que é muito mais fácil a gente ficar aqui dentro, cantando, conversando, fazendo qualquer coisa entre nós, do que chegar ali na esquina e ter que estudar evolucionismo e criacionismo para poder combater uma ideia que está enraizada na vida de alguém. Que não, o homem não é fruto da criação divina, o homem é um macaco. E aí você vai ter que estudar, se empenhar, se envolver para poder ajudar essa pessoa que está lá fora. E é muito, muito menos cômodo do que a gente sentar aqui e ficar conversando, cantando, paquerando as meninas ou os meninos, enfim. Então, a gente tem que pensar nisso aí. Temos que não adianta ficar na casca. E o ímpio é igual o vento dispersa. Qualquer probleminha, o cara dispersou. Qualquer dificuldade, a pessoa amarelou. E não é esses que Deus chama para a missão. Deus chama as pessoas que têm um envolvimento com Ele de dia e de noite. Que amadurecem. E que então não são desanimadas por qualquer vento. Vento de doutrina, ou qualquer dificuldade, ou qualquer questão que possa aparecer. E com certeza aparecerão quando você se decidir pelo trabalho missionário. A palavra de Deus diz que o povo de Deus não abandona a sua confiança. Você lê ali em Hebreus 10, é uma visão bonita ali que Paulo coloca. Que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Somos da fé para a conservação da alma. É assim que Deus conhece o nosso caminho, porque nós somos dele, nós estamos nele e nós vamos com ele. Agora, o evangelho, ele não é simplesmente um chamado. Tá, pregue ao mundo, mas pregue o quê? Vamos abrir a Bíblia em Salmo 19? E eu queria colocar algumas questões aqui que para mim são interessantes, não sei se você vai concordar comigo ou não, mas o texto também é bem conhecido. Salmo 19, verso 1 a 4, assim diz a palavra do Senhor. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Ezequiel, o que isso tem a ver com missão? Eu estou falando agora do conteúdo do evangelho. Primeira coisa que nós temos que, de alguma forma, compartilhar com as pessoas, se nós as queremos alcançar para o evangelho, é aquilo que é comum entre nós. Os céus proclamam a glória de Deus. Deus nos deu a visão magnífica do céu a todos nós. Deus nos deu a experiência magnífica da vida a todos. Sejamos crentes ou não, fiéis ou não, não importa. E quando nós começamos do que nos é comum, nós criamos empatia, nós criamos, de alguma forma, correspondências. E agora você pode chegar para a pessoa e dizer assim, o que você pensa do céu? Olha para o céu, olha para as estrelas, o que tu pensa? E de repente um ateu vai dizer, realmente isso é incrível, né? O poder da evolução, ou enfim, o poder desse acaso que criou essa estrutura. Vocês estão analisando o mesmo objeto, o universo. Um tem uma perspectiva, outro tem outra. Mas agora quando você conseguir compartilhar daquilo que é comum, quem sabe você vai conseguir quebrar uma barreira que se você entrar com 2.300 tardes e manhãs, você não vai chegar em lugar nenhum. E interessante que esse texto dos Salmos também, ele parte de algo mais concreto para algo mais abstrato. Primeiro, a gente divide o que é concreto, o que é palpável, o que a gente pode ver, o que a gente pode se harmonizar. Mas depois, o salmista diz assim, não há palavra, não há quem possa descrever, contudo, o som da sua voz se faz ouvir por todo o mundo. Depois de conquistar essa empatia, essa simpatia, essa amizade, então nós vamos estar preparados para dividir, quem sabe, um conteúdo mais filosófico, mais doutrinário, mais abstrato, do que seja então justificação, do que seja queda, do que seja pecado, do que seja volta de Jesus, reino de Deus, que são conceitos mais abstratos, conquanto contenham elementos bastante concretos e reais. Então é esse conteúdo, é o conteúdo primeiro daquilo que é harmonia entre todos, para então entrar nas questões que são mais distintivas em termos de revelação, em termos de verdade de palavra de Deus. Nós temos muita coisa comum para compartilhar com as pessoas. Onde quer que elas estejam, elas têm mais ou menos problemas semelhantes. Elas têm medo, elas têm incerteza, elas têm pecado. Isso é comum a todos. E aqui está algo que a gente pode, de forma inteligente, começar a abordar. E também, existem aspectos tão positivos que nos unem. Todos nós temos necessidade do amor. E quando você apresenta o amor como a lei de Deus e a vontade de Deus, por mais incrédula que a pessoa queira ser, ela tem que admitir que a gente se amar é muito melhor que a gente se odiar ou se desprezar. E esse é o conteúdo do Evangelho. É a verdade em essência. Primeiro no que é concreto e depois naquilo que é um pouco mais abstrato. Agora, é impossível falar de missão sem pensar em poder. Porque o meu argumento filosófico, humano, ele pode ser inteligente, bem construído, mas se não vier acompanhado de poder que convence e que transforma, o máximo que nós vamos conseguir é construir uma classe de pessoas pseudo-religiosas com bastante conhecimento. E aí nós vamos ser os novos fariseus. É isso que a gente quer? Não é. Nós queremos uma religião que não seja também só teoria, nós queremos poder. Agora, onde é que nós vamos encontrar poder? Salmo 32. Esse é um dos salmos prediletos da minha pessoa, espero que seja de alguns de vocês também. Junto com o Salmo 51, é um salmo que é fruto da experiência de Davi com Bate-seba. Depois de ter cometido adultério e ter mandado assassinar o marido dela, você percebe uma culpa, uma corrupção tremenda ali no caráter de Davi. E ali quando Davi cai em si, ele se arrepende e Deus já manda o profeta dizer para ele. Então diga para ele que ele não vai morrer, mas a criança vai morrer. Teve consequência, mas Deus o livrou da consequência que ele merecia, a morte eterna. E ali Salmo 32 é uma descrição da gratidão de Davi por Deus. E olha só o que diz a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E o que Deus fez? E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Não há poder espiritual separado da experiência do perdão de Deus. Pensa na experiência de Pedro. Pedro estava na sua vida, trabalhando no seu barquinho, pescando. Conhece um homem que mora na sua comunidade. Aquele homem fala como nenhum outro falou, prega como nenhum outro pregou. Não é como o Ezequiel ou como os fariseus, que fala, mas não faz, ou que o seu discurso é teórico. Jesus Cristo era um homem de poder, de prática, a ponto de dizer para o paralítico, levanta e anda. E o homem de 40 anos podre, paralítico, levanta e anda. Então é diferente. E agora Pedro conhece esse homem. E ali, naquela experiência de Pedro com Jesus, em algum momento Jesus diz para Pedro, Pedro, segue-me. Pedro segue a Jesus. E Pedro viu coisas que a gente só imagina. Pedro viu Jesus andando sobre a água. E aliás, ele também, né? Quis ir junto e foi junto e andou sobre as águas. Duvidou? Pecou? Sim. Mas ele, naquela oração mais curta da Bíblia, Senhor, salva-me! Jesus, no mesmo momento, estende a sua mão e salva Pedro. A despeito de toda essa experiência maravilhosa com o Jesus que expulsa demônio, que multiplica pão, que cura doenças, que salva as pessoas, o que Pedro faz? Eu não conheço esse idiota desse homem. Vocês sabem que a Bíblia diz que Pedro negou Jesus com impropérios, com blasfêmias. A gente não sabe o que é, também não precisamos nem imaginar muito, mas é daí para baixo. E agora você imagina a condição do camarada Pedro. Que poder que pode ter um Pedro depois de dizer que eu não conheço esse trouxa desse Jesus? Que poder pode ter Pedro de chegar na vila dele lá e dizer, olha, Jesus é o Salvador, você não quer se batizar? Que poder? Mas o que acontece? Jesus Cristo deu a vida por Pedro. E ele sabia, conhecia o coração de Pedro, sabia o que ia acontecer. Mas ele decidiu dar a vida por Pedro. E quando Jesus ressuscita, ele diz, vai dizer aos meus discípulos e a Pedro que eu quero trocar uma ideia, quero conversar com ele. E ali, Pedro encontra aquele que ele negou. Mas aquele a quem ele negou, nunca negou ele. E ali Pedro teve uma experiência do perdão. E ali Jesus Cristo perguntou para ele: Pedro, tu me amas? Pedro se entristeceu, né, com a insistência da pergunta de Jesus, mas ali Pedro se converteu. E você vê Pedro abrindo a boca e batizando 3 mil pessoas. Poder. Poder que vem da experiência do perdão. Porque se eu não tiver perdão do meu pecado, eu posso pregar aqui, posso até batizar 3 mil aqui também, mas na hora que Jesus voltar, não te conheço. Não sei quem você é. E a gente tem que buscar essa experiência de perdão de Deus. E não é só perdão porque a gente mente, fala palavrão, porque a gente cai com pornografia, porque a gente é desonesto na entrega do dízimo, da oferta, ou em qualquer situação do trabalho. Não é só por isso que a gente precisa de perdão. A gente precisa de perdão porque a gente não sabe nem amar uns aos outros. E aqui está um ponto essencial de perdão que a gente precisa. Se a gente quer ter poder para a missão. E aqui é o caminho. Bem-aventurado é aquele a quem Deus não atribui iniquidade. Então você vai perceber que a justificação pela fé é duas coisas. Deus te atribui a justiça de Cristo, que não é tua, e Ele não te atribui a tua culpa, que é tua. E é dessa experiência que pode nascer um coração que olha no espelho e diz: Deus me ama. Como é possível tal situação, tal verdade? Falho como sou, como Pedro. Nego a Jesus no que falo, no que penso, no que faço. Mas Deus me ama. E isso gera amor. E quando eu amo a Deus, recebo o seu perdão, aí eu posso pregar com poder. Aí eu posso ir lá para o muçulmano e dizer assim: não adianta você querer ganhar a tua salvação. Você não vai ganhar. Você não tem como. E ali, quem sabe, com o poder do Espírito, Deus vai te usar para livrar uma pessoa que seja das garras de Satanás. E olha, vale muito a pena cruzar o mar para ir lá buscar essa alma. Agora, isso nos leva a um outro pensamento. Qual é o tamanho da missão? Salmo 49. Salmo 49 aí pertinho, versos 1 e 2. Vamos pensar um pouquinho no tamanho da missão. A palavra de Deus diz: povos todos, escutai isto. Dai ouvidos, moradores todos da terra, tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente, ricos e pobres. A abrangência da missão não é designada por classe, por grupo religioso, por sexo, por idade, por nada. Vós, todos os moradores da terra, escutai isso. É pobre, é rico, não importa. A nossa missão não é simplesmente pregar o evangelho onde é mais fácil. E vocês sabem que você ir num bairro que foi formado há 5, 10 anos, a sua expectativa de batizar pessoas é muito maior do que num Jardins em São Paulo, onde as pessoas têm famílias ali tradicionais de São Paulo morando nos Jardins há 100 anos, 200 anos. Onde as pessoas criam mais raízes, elas são mais resistentes a certos apelos de vem aqui mudar a sua vida. Você vai num assentamento sem terra, batiza as pessoas, você batiza mesmo. Tem um amigo que é pastor que tem uma igreja lá no meio dos sem terras, lá no Paraná. Tem escola sabatina lá do Sem Terra, tem tudo. Por quê? Porque eles estão carentes. E aí agora a gente quer concentrar a nossa pregação no sucesso. A gente vai pregar na favela, que aí ali você dá uma cesta básica, batiza o povo, beleza. Mas é essa a missão? Claro que não. A missão é pregar para os milionários aí de São Paulo, de Campinas. E como é que faz isso? Se não for com inteligência, não faz. Se não for com um trabalho muito duro e muito bem feito, não faz. E mesmo que trabalhar duro e com inteligência, às vezes também não consegue, porque são rodeados, né, de um monte de filosofia, um monte de idiotice que os impede de enxergar. Porém, é nossa missão ir atrás, fazer o nosso melhor para todos os povos da terra. E também não é simplesmente todos os povos. Ah, plantar uma igreja na Malásia. Beleza, mas é todo indivíduo dentro desses povos. Todas as almas são preciosas e nós devemos ir atrás de todas elas. Agora, eu pensei também, qual que é a atmosfera da missão? Porque o que torna uma missão poderosa? O que torna uma pessoa que tem todo o prazer que o mundo pode conceder? No dinheiro, nas drogas, no sexo, em tudo. Como é que você vai fazer essa pessoa negar tudo isso para sentar aqui no banco dessa igreja sábado à tarde? Vamos abrir a Bíblia? Em Salmo 89, nós vamos ler o verso 1. E é somente através dessa atmosfera que nós vamos chegar em algum lugar. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Com os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. A atmosfera que contagia as pessoas para seguir a Deus é a atmosfera do louvor e da proclamação. Louvor deveria ser, ou deve ser, a atmosfera da alegria, da gratidão, do prazer de nos reunir e cantarmos de coração, celebrar a misericórdia de Deus. Misericórdia que nos torna possível a vida, mas muito acima desta vida, a salvação. Quando a gente percebe isso, o louvor não é aquela coisa de obrigação ou de timidez. O louvor é a expressão de quem agradece a Deus. Mas a atmosfera também é de proclamação. E aí, a proclamação exige uma seriedade, uma profundidade, que também atraem as pessoas a seguir a Cristo. Então essa é a atmosfera através da qual nós poderemos ter uma missão relevante no mundo em que vivemos. Agora, eu não poderia falar de missão sem falar das dificuldades da missão. Salmo 141, versos 9 e 10, nós temos ali um pouquinho de alguns pensamentos que podem, de alguma forma, ilustrar brevemente, de forma limitada, as dificuldades da missão. Salmo 141, versos 9 e 10. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam a iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo, encolo-me. É impossível que não hajam armadilhas. E elas podem ser de várias formas. Existem as armadilhas espirituais, que primeiro de tudo é minar a tua fidelidade. Essa é a primeira. Então, Satanás ele coloca mesmo pessoas, situações, momentos, coisas, para justamente tirar o foco da missão. É a armadilha mesmo. E a armadilha é feita para destruir. Mesmo que ele tenha que te dar com isso certos benefícios. Se Satanás tiver que te dar $1 milhão para você ir para o inferno, qual que é a dificuldade para ele? É a armadilha mesmo, ele vai botar. Então, essa é a primeira questão. Porém, tem pessoas que não se deixam seduzir por essas propostas. E aí vem outro tipo de armadilha. E aí você está sendo fiel no cumprimento da missão, e aí Satanás levanta pessoas para te caluniar. Não, tá dando banho nas pessoas, tá batizando os outros de qualquer jeito, já tá levantando para te desanimar, já para... Não, não vai dar certo. Você vai pregar o evangelho ali em Barão Geraldo? Ah, Barão Geraldo é do lado da Unicamp. O pessoal é doutor, é médico. Você não vai conseguir nada lá, não. Armadilha. Quem disse que lá as pessoas não precisam do evangelho? E quem disse que lá elas não podem entender e aceitar o evangelho? Aliás, está tendo um projeto missionário ali em Barão Geraldo que já está tendo bons frutos. Já tem pessoa pedindo batismo lá em Barão Geraldo. Amém? Amém. Pronto. É só uma questão o quê? De você não se permitir cair nessas armadilhas. E a palavra de Deus diz, enquanto eles nos armam armadilhas, que caiam eles nessas armadilhas e a gente prossegue. Esse é um bom quadro das dificuldades da missão, mas também do fato de que Deus vai te proteger enquanto você cumpre a missão que Ele te deu. Por fim, nós precisamos pensar nos frutos da missão. E eu termino com Salmo 149, verso 4. Quase cheguei do 1 ao 150, né? Mas eu, infelizmente... O que eu queria falar estava no 149, mas enfim, né? Tá aí pertinho, vamos lá. Salmo 149, verso 4. Porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Primeiro fruto da missão é você viver numa atmosfera de satisfação com Deus e Deus com você. Quando a gente vai de coração aberto para a missão, dependendo de Deus, Deus se agrada. Mas o melhor fruto vem depois e de salvação ele adorna os humildes. Aqueles que forem humildes para entender, sou pecador e preciso. Não importa se é o doutor da Unicamp, se é o doutor da USP, se é o Richard Dawkins, importa quem seja, se for humilde para dizer assim, eu preciso de Deus, salvação, se fizer isso, seja quem for, pode ser o Fernandinho Beramar, pode ser o assassino Saulo que manda matar cristão, mas ele vai virar o apóstolo Paulo, mas ele vai virar aquele que é salvo, mas não só que é salvo, aquele que é chamado para ser instrumento de salvação na vida das pessoas. Essas foram breves reflexões que eu trouxe para vocês e é privilégio nosso nos decidir. Decidir fazer parte dessa missão. Eis-me aqui, eu quero ir, eu quero fazer alguma coisa. Seja através da internet. O diabo está usando a internet aí para detonar a nossa vida e a vida de tanta gente. Mas a gente também pode usá-la para espalhar o evangelho e para destruir o reino dele. Seja através de uma obra de literatura que você pode vender, que você pode distribuir. Jesus Cristo é a esperança de salvação. E é Ele que dá a razão da missão. É pelo que Ele fez, é pelo que Ele é, e é pelo fato de que Ele não demorará para voltar. Então, o meu apelo para vocês é que vocês pensem com profundidade, com inteligência, se envolvam com a missão, da mais simples possível até a mais complexa, onde Deus chamar vocês para usar os dons, para usar os talentos, para usar o tempo que vocês têm, e façam, porque vocês vão adornar aí os salvos. Vocês vão adornar aqueles que forem humildes para receber a verdade de salvação. Vão ganhar uma estrelinha na coroa e um dia estarão no céu para todo sempre, longe de tudo isso que a gente tem vivido nesse mundo. Vamos levantar então e vamos agradecer a Deus por esse privilégio de sermos chamados para a missão que Ele nos concedeu. Oremos. Senhor Deus maravilhoso e bendito Pai, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos chama a uma missão. A missão de salvação de pessoas, Pai, que também envolve a nossa salvação. Se a gente não se envolver com as Tuas coisas, infelizmente a nossa natureza é corrompida, Pai, e vai acabar se envolvendo com aquilo que não é Teu. Então, Pai, nós queremos se envolver, nos envolver com a Tua palavra de dia e de noite, Pai. Nós queremos estar prontos para no dia que o Senhor nos chamar, nós podermos dizer, eis-me aqui, que o Senhor possa nos enviar aonde quer que seja, Pai. Seja do outro lado do mundo, ou seja, aqui no bairro, seja na casa de alguém que tu já sabes e já tem preparado, que nada impeça que a gente chegue com o poder da tua palavra e da tua presença na nossa vida. Que esse poder possa nos acompanhar e transformar a vida das pessoas que receberem as literaturas, os e-mails, os vídeos, enfim, todas as estruturas que o Senhor há de usar para levar a tua verdade a este mundo. Que a Tua paz e graça nos bastem, Pai. Que elas nos moldem, nos transformem e nos salvem. Porque nós, pecadores, precisamos de salvação, Pai. Que o Senhor nos perdoe os pecados e também nos use conforme a Tua vontade. Nós agradecemos e pedimos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.